Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, os 60 minutos habituais na SPSR, só música instrumental, não há palavra cantada. E começamos com um projeto que mistura a música ambiente, a folk, tudo da Suécia. Título Muset, de Dayton, 24 March, a abrir. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com três peças minimalistas, primeiro da Suécia Musette com 24 March, logo depois o japonês de Tóquio Kenta Kamiyama, The Signs of Rain Paper Plan. Logo a seguir ele apresentou-nos o ano passado All Melody, entretanto vai editar novo EP, chama-se Nilsfram. Recordámos de 2011 o LP Felt e o tema Less. E agora tem sido uma insistência no entranse, Pariah, do londrino Arthur Kayser. Seguimos com Here From Where We Are, o tema-título do disco do ano passado. Thank you. Chama-se Rui Sousa, nortenho português. Para ele, a música serve como ponto de reflexão sobre a teoria do eterno retorno e a dimensão não linear do tempo. É este o mote para a estreia de Ever Coming, o LP de Dada Garbeck. Ouvimos-lo lá em cima com a Comfortable Nap in Chaos, antes Pariah, depois o norueguês baseado em Portugal, chama-se Benjamin Finger, tudo registado em Oslo. Há sintetizadores, guitarras, também gravações de campo em Into Lights. Por aqui terminou o tema-título e seguimos em frente com um dos discos mais aclamados do ano passado, junta pela segunda vez a francesa Felicia Atkinson ao nova-iorquino Jeffrey Cantu Ledesma, The Limpid as the Solitudes, em frente com And the Flower Have Time for Me. Thank you. projeto russo de Ivan Krasnov, lá em cima com a longa e hipnótica Icicles de Dessen Bizarre, antes Felicia Atkinson e Jeffrey Cantu Ledesma. Termina agora Leland Kirby, o Sr. Caretaker, com We Have At Last Come Home. E quase, quase no final desta sessão do Em Transe, um dos dois discos do ano passado de Rafael Anton Irisarri, de Sirimiri, a nossa preferida Mountain Stream. Thank you. Eles estão de volta, já não davam notícias há 6 anos, dupla norueguesa Erik Skotvin e Otto Totland, pianos e as eletrónicas abstratas, tudo em Death Center. O projeto há muito seguido pelo Entrance, vêm com um novo disco em 2019, Load Instance, por aqui o tema de avanço, Movements, The Ascent. Já sabem, o Entrance, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do Entrance encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Regressamos de hoje a 8 dias. Até lá.